Lá na nova? Gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Pois não, faça. Então tá. Tá bom, tá. Tchau. O que, que você gostava de fazer quando era menininha? Ah, um monte de coisa, mas posso falar das brincadeiras. Uhum. Tá. Eu sou a filha mais velha e eu tenho um irmão que é um ano mais moço do que eu. E eu adorava, nós adorávamos brincar. As nossas brincadeiras eram assim, a gente levantava de manhãzinha, fazia o que tinha que fazer, ajudava a mãe ali, e nós ia brincar no meio das Maria Mol, sabe? Conhece Maria Mol? Aquelas arbustos assim, com dá uma flor amarela. Então nós fazíamos nossas casas ali debaixo. Eu tinha a minha fazenda e o meu irmão tinha a fazenda dele. E nós tínhamos duas bonecas. Eu tinha uma boneca e ele tinha uma boneca também, pequenininha assim. A minha boneca se chamava Preta e a dele se chamava Gorda. E aí, então, lá, né, o compadre e a comadre. Eu era a comadre lá na minha fazenda e ele, meu compadre, lá na fazenda dele. E ali a gente brincava. Nós criava gado, o nosso gado era de sabugo. Aí, ia aumentando aquela fazenda, nós fazíamos nossas lavourinhas. Nós passávamos o dia brincando. Tenho muita saudade dessa época, que as crianças brincavam, agora as crianças não brincam mais, tá? E depois tinha outra brincadeira que a gente gostava também de brincar, porque nós não tínhamos bicicleta, e o nosso sonho era ter uma bicicleta. Como nós não tínhamos, nós brincava com uma... Nós fazíamos uma bicicleta, assim, com uma rodinha de máquina de debulhar milho, tu conhece? Aquela de manual, assim? Uhum. Pois é. Então, nós desmanchamos uma máquina que o meu pai tinha e tiramos aquela roda que toca ali, né? Uhum. E fizemos duas bicicletas, para nós era bicicleta. Nós enfiava um ferrinho no buraquinho da roda e agarrava assim, ó, e corria pelo campo com aquilo ali. Só que a nossa bicicleta era quase só com as mãos, né? Nós caminhava com as pernas. Nós passava de bunda para cima correndo. Ai, a gente brincava bastante. Eu e meu irmão, nós brincamos muito. Outra brincadeira que a gente gostava, que era no auge, na época, era de fazer remate. Nós brincávamos que nós éramos narrador do remate. Então, nós estávamos ali vendendo, né? E aí, o meio-dia, essas brincadeiras eram bem legal, porque às vezes nós levávamos uma chulapiada. Porque o meio-dia, a hora que o meu pai e a minha mãe iam cestear, nós resolvíamos brincar de remate. Aí, nós ficávamos, né? Com um microfone que era um sabugo falando bem alto. E aí entrava, né, uma tropa de gado naquela mangueira e nós dizia quanto vale, quanto vale, quanto vale, quanto vale. E aí, e sabe quem é que nós... O teu pai lembra, tu talvez não vai saber, mas tu vai chegar em casa e vai perguntar para ele quem era Arturo Rodrigues Fernandes. E os nossos compradores sempre eram o Arturo Rodrigues Fernandes, né? Então aí entrava aquele senhor, entrava aquele gado ali, nós dizia quanto vale, parece não sei o que lá, e dali tanto, e aí dizinho, e nós ia falando os valores, né? Aí dali um pouco, nós dizia, e vou dali uma, e dole duas, e dole três, e pá, e batia o martelo em cima da mesa, assim, tá vendido pro senhor Arthur Rodrigues Fernandes. E às vezes aí o pai e a mãe levantavam e nos davam um corridão, porque a gente não deixava eles dormir gritando em roda da casa, narrando remate. Fazia sucesso. Andar a cavalo, nós andava também. Um monte de brincadeira, assim. Uhum. Que nós não tinha televisão para ficar sentado na frente, nós não tinha celular para ficar mexendo, então a gente tinha que inventar brincadeira. Uhum. Era lá no São João, perto do Jacaquá, na Forqueta, era longe da cidade. Para ir lá, só quem ia. Ah, era o meu pai arrendava lá e nós moramos um bom tempo, esse é um período de... Dos 2 até os 8 anos de idade a gente morou nesse lugar, onde a gente brincava bastante. Sim. Aí depois que a gente veio de lá, que veio morar aqui já no Duraznal, aí já terminou as brincadeiras porque mudou o cenário, já era outro. Uhum. E aí eu já tive que ir para a escola. E aí essas brincadeiras legais ficaram para trás. Qual o seu sonho? O meu sonho? Hoje o meu sonho é ver meus filhos bem. Saúde para meus pais e ver meus filhos bem. trabalhando, cada um com a sua vida própria. Aí sim, eu tô tranquila. Qual é o seu nome? Leila Guterres Marquesan.